Nunca venha me abandonar. A Deus eu peço que encha minha casa de alegria e muita paz. A Deus eu peço que você fique comigo e não me deixe mais minha vida. A Deus eu peço que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída. A Deus eu peço pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. A Deus eu peço pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Dice que me ama, pero desconfío en vos. Toda la noche pensando tan solo por tu amor. Tu padre no me quiere, no me preocupongo yo. Si yo goce mi vida, me ama con todo su amor. Mi pasito buena letra, así yo solé andar. Con tanta mujer que tengo. Con vos. Yo amo la paisanada, o Pucabuma el doctor Ortiz. Es San Cirilo que está de fiesta, 30 de octubre, Cocheral. Cumple feliz para Encina. Que los cumpla feliz para Encina. Ahí está el súper saludo de parte de quien era tu compañera. Me dice Amelia. Prepárate para vivir la mayor fiesta de la ciudad. Los invitamos a vivir cuatro noches inolvidables. Zapucay, Alelí y Anaí. Anaí, Alelí y Zapucay. Hoja de ruta. Una nueva forma de viajar.